Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui, na Radar, e hoje começamos com a segunda edição para a compositora e pianista grega Tania Giannoli, depois de há uns anos se ter juntado ao português Paulo Chagas para o lançamento do disco Forest Stories, reuniu um ensemble constituído por Guido de Flávis no saxofone, Solis Barchi na percussão e Alexandros Botinis no violoncelo. Música improvisada, influenciada pelo jazz contemporâneo, às vezes a tocar Territórios World. Começamos o Entranse de hoje com Tania Giannoli, a edição Transcendence Untold, no arranque. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Depois da música marcadamente jazz de Tanya Gianoli, fomos até Amagasaki, no Japão, e à música de Yoshito Murakami. Mutu Eien é o seu disco de estreia, uma produção eletroacústica. Ouvimos Quiet Summer White Mountain e continuamos com o instrumento maior do reino das cordas, pianista japonês Yuzuki Tsutsumi. Este de Tóquio é muito novo, mas já tem várias edições e bandas sonoras para curtas-metragens de Yuzuki Tsutsumi, A Grave by the Sea e o tema Porn Star. Thank you. Thank you. Já estamos dentro da música do multi-instrumentista e membro dos Arcade Fire, Richard Reed Perry, ele que se estreou com música, digamos, erudita, e o disco Music for Heart and Breath, vai correndo Heart and Breath Sextets, antes Stray Ghosts, o alter ego de Anthony Saggers, música neoclássica e ambiente com gravações de campo, mas seguimos com Heart and Breath Sextet por Richard Reed Perry. com a música de Richard Reed Perry e o seu disco debut Music for Heart and Breath. Conta com colaborações de luxo como Nico Mully e os Kronos Quartet. Mudamos agora a agulha para sons mais etéreos e vastos. Chama-se Mike Van Portvliet, mais conhecido pela sua banda Lycia. Durou entre 1988 e 1999. Em 2004, com mais tecnologia, gravou um disco ambiente chamado Beyond the Horizon Line. Vamos seguir em frente com a música de Mike Van Portvliet e o tema Dark Gateway. Depois de Dark Gateway, por Mike Van Porkvliet, vem do México, chama-se Diego Didac, nas coisas da música Unrev. Da edição por La Hierba, que pesa mis tobillos cansados, o tema 1989. E seguimos com um dos discos que juntou Robin Guthrie, o compositor maior e guitarrista dos Cocteau Twins, ou o gênio de Harold Budge, chama-se Before the Day Breaks. A colaboração inclui também After the Night Falls, um segundo CD, da edição conjunta de Robin Guthrie e Harold Budge, 7,000 Sun Years. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou na página do programa em radiotranse.blogspot.com. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Despedimos-nos com o duo londrino Robin Savile e Anthony Ryan. Os dois juntos chamam-se Eisen, pegam num laptop e fazem alquimia. Do disco Meet Next Life, Snowdrops and Flocks. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.